Comando Nilson, 160, da 3520. Aéreo 3520, da presente me resiste, 12685. 12685, da 3520. Salvador, bom dia, tá 3399. Tá 3399, bom dia, Guarulhos, 360, via Pesulu no meio, após bridge, decola pistão no zero, cor direita, zero dial, leda, após bridge, controle 119.8, aciona 5154. Autorizado Guarulhos, nível 360, VA Pesulu 16 após bridge. Decola da 10, curva direita, saída da EO, leda após voa bridge. 19.8 é o controle, 5154 é o transponder, TAM 3399. Porta front push 3399. Para. 1815, chame 12, correção, 1332. SPT329. É o Puno 817, 3325, confirma. Sim. Obrigado, Matheus. Solo Salvador. Muito bom dia, Bianca Alfa, 90 quilos. Semana é Alfa, 90 quilos. Oscar 90 quilos. Oscar 90 quilos. Solicito autorização de reboque na posição de número 7, parte 1, para a posição de número 11. Livre, reporta no término, Oscar 90 quilos do portão 7 para 11. Ok, gente, reportaria ao término. flashback acionamento no 01-3399. Autorizado, flashback, porta táxi 3399. Deve chamar táxi na 3399. Salvador, Oscar 90 Kilo, forma o término do reboque. Obrigado, bom dia aí pra você. Bom dia. Aerotáxi, OTAN 3399, 150 a bordo, 4 horas e 12, Galeão. 3399, taxi Avian Índia, reporta ponte espera da 10 pronto, que é legal, 10111. Taxi Avian Índia, reportará pronto com 1011, OTAN 3399. Tá 3399, autorizado a linha de colapso no 0.040 graus 039. Em estiver alinhado e decolar, 190, 33, 399. Decolada 11, controle 119.8. 198, bom trabalho, até mais. Controle Salvador, bom dia, 3398, decolado com os amigos 500. 3399, contato radar na decolagem, subo 3602.000, pés direto Leda, após o Leda Pris. Foi 2000 Leda, subindo 360. 99, chame de civil no 2, coisão, 133, no 33, decimal 2533, decimal 20. 133.25, TAN 399, muito obrigado. Nada, bom voo. Obrigado, trabalho. dia, TAM 360, ONA. TAM 3601, bom dia. São Paulo, 360, autorizado. Decola a pista no zero, saída da El, veio da Bridge, prossegue a Pesulu no meio. Controle 119.8, aciona 5177. Autorizado São Paulo, na 360, decola da 1060. Da El, lei da Bridge, após a Pesulu no meio. General verde, controle 5177, responde, é 3601. Pronto, puxa, 3601. Chamando 4, 3601.